foi autorizado backtrack a partir de Brasil no 7. 01, autorizado, Lico. Puxa, pode passar. Autorizado o decretamento gate 1, 422, 01. Holder, Salvador. Muito boa tarde, a cena é 6143, livrou na época, escuta. 143, Santos de Alfa, resposta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 143. Charlie Bravo, reposta terceira milha da 17, por gentileza. Afirmativo, já pode voar, da presente vai voar direto para a 17, reposta barato através da rotatória e reposta Charlie Bravo. Que tem atraso. 143, autorizado ingresso da Juliette para o portão 09. Via Juliette, portão 09, 143. Está prisão na final, tá, vai passar outra vez da rotatória. Lima Charlie Bravo. Lima Charlie Bravo, sente reporte terceira milha da 97. Boa tarde. Chegou o 1856. Pro 601 no sol aos 43, livre à direita no 209. 209. A pista tá complicada, viu? Porque é, tá com várias oscilações aqui na, no meio da pista, bem acentuada, viu? Gente, comandante, se eu puder reportar, a gente agradece. Ah, já é. Lima Charlie Bravo, estou ouvindo contato visual, tem livre pouso na 197, o vento é de 160 graus com 99. Bravo. Alugou 1601, livrou? 601, táxi de Alfa, transporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 601. Gol no 856, Centro Centro Recife, 12545, Alterne, 12685. 2545, 2685, obrigado. Comandou, passando, comandando, Oscar, Romeu, boa tarde, Papacão Gosca, Romeu Charlie, desça para 2510, QNH 014, direto para Duna. 2514? Afirmo, no 014, vai direto à posição Duna. Direto Duna. Controle Salvador, 90, Henrique Mike, já está visual para o campo, a uma milha da rotatória. 90, Henrique Mike, Sammy Torre, 1895. Torre 1-1-8-9-5, novembro, Henrique Mike. Solo Salvador, azul 4206 para o táxi, com 3,25 de autonomia, POB de 85 até na Maceió. Táxi final da 97, reporte terceira milha. Final da 97, reportará na terceira milha, novembro, Henrique Mike. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre, 1-9-95, General 1-0-4, boa viagem. Sente direita via Índia, Alfa, Bravo, ponto de espera da 1-0, Torre 1895, com o copo de amigo. Lima Charlie Bravo no solo agora aos 4-6, confirme parte, pátio 5. Lima Charlie Bravo, estaciona a frequência livre. Zero 1, autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. 03, 601. objeto 6722, posição meia dúzia, pushback acionamento. No meia dúzia está livre de push, após táxi, 6722. Livre, após táxi, 22. Está 10, data de 160 graus com 89. Além do qual, toma 04206. Boa tarde, Bruno 273, autorizado que nada bom. Desce para 4000 pés, que é uma 014. Zé Bianchi Mike, terceira milha da 17. Zé Bianchi Mike tem livre pouso na 17, isenta de 150 graus com 149. Livre pouso na 17, novembro, Bianchi Mike. 567 no 10, está livre puxa, após táxi. Eu vou te pedir posição 40 segundos. 40 segundos para início? Exato. Está livre, puxa, após táxi. Moderar táxi. A 3206 decolou 49 no 208, controle. 208, obrigado. Salvador, Azul 4206, decola nossa escuta. Azul 4206, boa tarde, contato radar, vai para o nível 310, oi Puca. 310, Puca. 310, no... Inicia? Tá iniciando, 6201, ou vai aqui do Fikre, Paranoide, controle. Sim. Para o táxi, FF 6722, 107 ao bônus, 340, Guarulhos. 3222, aguarde para início do táxi. 01, na escuta? Já está iniciando já o 2201. Delta. Já tinha iniciado já o 6201. Então tá certo. Ô Tom, o 6201 vai puxar até a entrada do pátio 13, assim um colega da MDF que decola. 6201, então, puxe, inicio, faço puxe até a entrada do pátio 3, para possibilitar a passagem do Web 6622. Beleza. Obrigado aí, companheiro. Alô, Google. Você também. Solos, né, 6201? Siga, 6201. Tem previsão de consertar esse trecho da Índia e a Juliette nos próximos anos? Negativo, negativo, comandante. Tá fazendo falta, viu? Para o táxi, voltando 6567, nós estamos com 149 a bordo, são 13h55 e alternativa é que combina. 3567, precisa o táxi até o Travessa 08. Até o Travessa 08, 3567. 9672, vai prosseguir com o táxi lentamente via a parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Chame Torre, 1-1895, QNH 1-0-4, boa viagem. Já no 395, obrigado, 67, foi bom. Opa, papapá, Mike Eco Delta, passando por Iguaçu. Mike Eco Delta, da presente, está autorizado circuito pela direita da 1-7, reporte para Girabais, autorizado o cruzamento da 1-0-2-1. Oi, BJF, 6721, ponto de espera da 1-0, próximo da Nicolás. Oi, é autorizado alinhar o decolapso da 10, data de 1,60 graus com 6219. Decola na 10, 6722 da UFF. Onde voa a Aru, o Azul 4206? Aguarde coordenação, o Azul 4206, nós estamos conseguindo contato com o centro de Vicky. Aguardando, querido, a gente está na guarda aqui. 7, 1, 2, 7, autonomia de 4 horas, alternativa em Guarulhos. 301, vai seguir a nave da TAM, que vai para o ponto de espera, via principal Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-895, que é 1-0-4. Segue o TAM, principal Índia e Bravo no ponto de espera 295-6201, com ajustinho 1-0-4. Índia e Alfa no ponto de espera, chame torre, 1-1-8-9-5. Índia e Alfa, 2-9. 3-0, Romeu Fox, 0-9. Azul 4206, estamos no centro Recife, 12545, alterne, 12685. 2545-2685, obrigado, querida. Bom trabalho, bom final de semana aí. Obrigado, igualmente. 7, passado e travado, Macaco Delta. 7, Macaco Delta, autorizado, final da 97. Reporte contra final. Passará contra final, Macaco Delta. 6722, decolou 5601-2018, controle. 6728, obrigado. Romeu Carlos, complexo final, chame torre 1-1-8-9-5. 6721, obrigado. Controle, 6721, muito boa. 6721, boa tarde, contato radar, tudo bem, mantenha o nível de voo 3601, veio lida. 3601, prosseguida, 6721. 1-2-7-3, 10 para 2 mil pés, autorizado, final e via, reporte estabilizado. 7, Gol. Monsolo? O 567, afirmativa, aprovação, Brasília, por favor. 567 para Brasília, autorizado 360, eu preciso do 197. Recorda 170, primeira curva direita, saída arbó, após elefa. Controle 1208, transponder 5575. Autorizado Brasília 360, Arbora Elefa, Oscar Romeo Charles tem livre pouso na 10, levanta de 170 graus com 10 9. Right. A 728 poderia abrir com coordenação? Aguarde para passar a 7722. Gente, aguardando, obrigado, 22. Guarulhos 340 ponto. Guarulhos, autorizado 340, viada do Pesbol no Mia, decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, lida após bridge, controle no 208 e transponder 5576. Charlie no solo 01, no livre à direita 12, 1 decimal 9. A 3567, o vento é de 1,40 graus com 7,9, tem livre decolagem na 10. Via Alfa, reposta na Juliette para ingresso no pote principal. Reposta táxi. 7, puxa o funcionamento, reposta para o táxi 35. 2, 1, 9. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Romeu Golf. Confirme, irá modificar o plano e pousar na pista 17, visual? Certo, vou na prova do VOR, deixa inicialmente para 4.000 pés, que é o 014, aguardando mudança de regra. Reserve a rota do plano de voo, peso 1-0, plano de voo. Faz decolagem 1-0, curva direita, da El, linha da Bridge, 5-3, transponder, 1-2-0-8 no controle, o gol no 609. 601 no posicionamento correto, mas falando para o posicionamento. Tá aí. 03, controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa. Gol no 273, completo final, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 118-95, até já. Patrulha, boa tarde, Tan 3567. Boa tarde, Tan 3567, contato radar, despertaram nível 360, sai da árvore. Avistando. No 273, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Ciente, 1273. Colagem da 10, Juliana Tadino, 601, decolou 05 no 208, controle. 08, boa tarde. 201, transferência, 1500 da saída da EL. Boa tarde, assinar 601, contato radar, se dá para o nível 360, foi lida da presente. 360, lida na proa, 6201, obrigado. Controle, instante 2567. Prossiga. Seria possível voar direto elétrico? Autorizado direto elétrico para 3567. 3567 que vai voar elétrico, grato. Autorizado, Romeu, Romeu Gol. Zero, two, two, on stand, one, one, information, November, destination, is where, West Nigeria. Lima, Papa, Papa, Tango, 370, wait for copy. 8219, pega. 10. 3894, vou direto Duna, desça para 2000 pés, que negar uma 015. Vou, ao aeroporto, 0-2-2, can you repeat the appearance, please? Santa Bravo 0-2-2, wait for contact number 2. Yeah, standing by, pode correr. Santa 3629 no 08, está livre, puxa, pode estar. Bota ataque 3629. Solo Salvador, boa tarde, voo 1273, Ivana, você escuta. Voo 1273, vai dar que seu avião está importante da Juliette. Opa, reportarão da Juliette, 1273. Monsenhor, 6259, Guarulhos, 360 pronto. Afirmativo. 6259, para Guarulhos, autorizado 360, via UPS 116, nós conforme a rota do plano. Ficou da 10, primeira curva direita, saída Israel, Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5570. Autorizado Guarulhos, via UPS 160, levando da pista 10, primeira curva direita, na saída Israel, transição Leda, após direto Bridge, 70 do Zulu no meio, após conforme o plano. Aciona 570, controle após 208, Oceané 6259. É esse que é o procedimento correto, postando para o estacionamento. Eu vou dar conta do posicionamento, já não é a minha vez de para a Romeu, Romeu Golf, canto instrumento cancelado 2009, desça para 1510, QNH 1015. Para 1510, pela rota agora, pelo Golf. Papapatango 370 Red for copy. Aí foi um goiado. Do Brasil 22, Churimo Papapatango, clear the flight level 370, via Humper Zulu 10, after confirming our flight plan route, take off for runway 10, after left turn, Spoca departure, Zipa transition, Salvador departure, frequency 120.8, and squawk 5001. Pode prosseguir com o controle, o trip 5209. Afirmativo, decolar 09, controle 1208. 10, desculpa. Ciente. Fazer controle 120. 1208, o trip 5209. Porto Pé, cada porto com o Rio. 1273, autorizado em ingresso na Juliette para o portão 04. Juliette 04, obrigado. Quero sair da árvore. Nível de voo 200 na árvore, o trip 5209. TAM 3567, TAM Centro Recife, 1288, ATM 1260. TAM 3567, chama Recife, 1288, 1260. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tem que ouvir? 153. TAM 3629, utilizado táxi via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, que irá entrar 10, 15. Observe só a aeronave da Gol que está ingressando no 04. Observar a aeronave da Gol, está no 05, via pátio